do jeito que eu quiser, quiser. Rezo pra lá, pra cá, pegou pior do que a dor do galo é. É calar a própria dor. Alibaba já se fartou, mas eu tô pra ver quem vai roubar um real do nosso amor. E nada, e nada, nada vai nos separar. E nada, e nada, nada vai me derrubar. E nada, e nada, nada vai nos separar. E nada, e nada. Estrela do mar, sereia mulher, a vida é remar, vencendo a maré. Se acreditar, o amor vai dar pé. Pra quem sabe amar, se perder a fé. Se acreditar, o amor vai dar pé. Pra quem sabe amar, se perder a fé. É do jeito.